afaste pra longe de ti. Te quero demais, sempre no pensamento. Me lembro de cada palavra, de cada momento. Minha inspiração é fazer você sempre feliz, mesmo que não saiba mais o que dizer. Eu sei que meus olhos serão duas flechas e encontrarão o caminho, a palavra correta, pois sabem que eu não posso viver sem ter você. Hoje eu vou me declarar: te amo, te amo, te amo, te amo. Te adoro, te adoro pra sempre. Hoje eu vou me declarar: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro pra sempre. Hoje eu vou me declarar. Sei que meus olhos serão duas flechas e encontrarão o caminho, a palavra correta, pois sabem que eu não posso viver sem ter você. Hoje eu vou me declarar: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te adoro, te adoro pra sempre. Hoje eu vou me declarar: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro pra sempre. Hoje eu vou me declarar.